Hoje o orgulho tem um nome, o nome de pai. Hoje o sol brilha mais forte porque somos lembrados da nossa morte tanto quanto nos damos aos outros em vida. E a prova está aqui. E não posso deixar de referir que os grandes homens nascem e crescem no seio de grandes famílias com grandes raízes e grandes valores. E o meu pai nasceu e cresceu numa dessas famílias. Sempre teve um espírito protetor. Enquanto pai, teve a sorte de construir família com alguém que sempre remou ao seu lado, a minha mãe. E eu tive a sorte de o ter como meu pai e avô dos meus filhos. Pois soube sempre mostrar e mostrar-me que a família é o nosso maior porto seguro em todas e quaisquer adversidades. Aos meus filhos, lembro que têm que ter orgulho no avô. Obrigada, marido, pai e avô, por continuares a ser o nosso melhor amigo.